Demorou. Assim que é, negro. DBS é a quadrilha. E aí, quadrilha? Porra, tudo pronto, é negro? Primeiramente, agradeço a Deus por ter me ensinado a ter paciência. Em todos os momentos que eu tentei me precipitar, me colocou no meu lugar. O que tiver de ser, será, negros. Obrigado, mãe. Obrigado, vó. Bandinha, pela criação. Obrigado por ter criado um guerreiro. A todos que participaram, DBS agradece. Em nome do clã, Manicômio Sonoro. Aí, RZO, valeu por tudo, guerreiro. É nóis. São poucas palavras, assim que é, moro, mano? E aí, quadrilha, tudo pronto? É nóis! Manicômio Sonoro e a quadrilha. Só preto que vem da West, favela agradece, apresenta a família. DBS, Manicômio Sonoro e a quadrilha. Só preto que vem da West, favela agradece, apresenta a família. DBS, Manicômio Sonoro e a quadrilha. Só preto que vem da West, favela agradece, apresenta a família. DBS, Manicômio Sonoro e a quadrilha. Só preto que vem da West, favela agradece, apresenta a família. DBS, Manicômio Sonoro e a quadrilha. Só preto que vem da West, favela agradece, apresenta a família. DBS, Manicômio Sonoro e a quadrilha. Só preto que vem da West, favela agradece, apresenta a família. Família, família, família, família. Anos depois, TBS, WX, Rodinei, Piro, Douglas, Serjão, Galomê, morou, mano? Manicômio Sonoro, Negro Ré, Jailton, é nóis, negro!